Deus vai dar um jeito, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai fazer o mar abrir, Deus vai fazer o rio abrir. Eu não sei o que é, mas eu sei que Ele vai dar um jeito para me sair de lado de lá cantando o hino da vitória. Na minha família, na minha saúde.